Obrigado. Delta Romeo Charlie, prosseguir via Lima e Mike, na Quebec, para continuar até a base, chama 1-1-8-1-9-5. Salvador, Rota Romeu Charlie. Prima? Rota Romeu Charlie, Matisse, Apache 5, Rubidão 40 para Papa Romeu Delta, Romeu Charlie, autorizado ingresso na pista táxi, a reporte pista livre na bata. Meia zero, informo o Romeu 44 nas proximidades de Duna, mantendo 400 pés, não interfere com a sua aproximação. Sente, Rono, 1960. Tudo 796, meia, 2 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame Aracaju 120, decimal 3. 203, 2796, obrigado. Rono 160, torre 1-1-8, decimal 95. 1895. Torre Salvador, voo 1-1-6-0. Gol 1-1-6-0, ajuste no 0-1-5. Mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. Informa pista livre, pista molhada. Sente, aguardando a autorização, Gol 1-1-6-0. 595 no transponder, 1935, controle. Autorizado, 360, Porto Seguro, decolando da pista 90, curva direita. Bel, lei da PDF. Rota plano de voo, 5515, código transponder e controle de saída, Salvador. 1119-35, Gol 1, correção, 2196. Correto, 2196, forma pronta. Correção, tá pronto, Gol 2196. Ecotel, não forte chiado na frequência, por favor, cheque rádio. E após conforme rota do plano, decolagem deu na zero, curva direita, perfil de saída arbor após Elefa, aciona 5594, 1119, decimal 35. Autorizado Brasília 360, decola na 10, curva direita, arbor Elefa, Bezulu 17, até a mina 55. 1-4, transponder 1935, controle de saída, SAM 3304. Correto, chama Brão 3304. Faremos. Charlie McKinsey na escuta. Posição 6, atualização, pushback e acionamento. 2096, autorizado, inicial, curso portão meia dúzia, informa cruzada. Autorizado, pushback, acionamento, voo 2096. Salvador, Confirma o parte da cola, a decolagem da 17? Afirma, parte da decolagem da 17, tá aí. Que é autorizado Ilhéus, no 40, decolagem da 17. Curva direita, perfil de saída coral, golfo 677 após, 5446, controle 1935. Ilhéus, no 40, decolagem da 17, curva direita, saída coral, golfo 677, 5446 no transponder. E o controle 119 está para trocar. Qual para o B? 05. 05, está início de taxa de decolagem 1895 14 1015, mais justo. 1015 agora. Dado da notificação ao plano, nós agora acho que é o meu. É papapá. Não tem no sistema, vou entrar em contato com a IES, só um minuto. Se chame o mesmo, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Cliente chama Recife 251, alterna 3325, 429. Uno 160 no solo aos 00, liberem a próxima direita, taxi 6 Foxtrot, chame solo em 121 decimal 9. Libera Fox 219, Gol no 160. Tem um no meu pé, vai. Ok, gente. Papá, aguardando para ingresso na pista, foi reportado um cachorro. Estamos aguardando a liberação pela infraero. Estabilizando, 2590 da Azul. Azul 2590, complete a aproximação e chame a torre 118 decimal 95. 295, obrigado. Torre Salvador, é Azul 2590, estabilizado. O 2590, ajuste 10 no 5, reporte visual com campo. Reportagem visual, 2590. Gente, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardando. É November, acho que é Romeu, é o voo Salvador, Salvador com intenção de sobrevoo em qual local? Salvador Valença, é isso? November Oscar Romeu, autorizado, Salvador Valença, no meu pés, da coluna 7, curva à direita, ingressa no E7, Senado 0154, 0935, controle 1895, 2. Você está correto, confirmando a parte 5? 5 pessoas a bordo, qual é o equipamento? Sente da presente 1895, pressionamento táxi de decolagem 1500. Pouso autorizado, pista no zero, informa pista molhada. Está livre o pouso, baixou e travou, azul 2590. Papá Novembro, Oscar Romeu, bom dia. Novembro, Oscar Romeu, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Mantenha a guarda. Sim, estamos aguardando a liberação da pista pela Infraero. Sim, estamos em contato com ele no momento. 2196, gol, bom gol. Márcio, e a ponta está 295, gol 11, correção 2196, bom dia, bom trabalho. Fazendo 79, autorizado, função 10, como está? Azul 2590 no solo 05, liberem a próxima direita da Taxi Eco, chame solo em 121 decimal 9, bom dia. Libera na Eco, solo 219, bandido 2590. 9, gol 960. Bom dia, sou 2590 via Alfa, quilo até o Fátio 3. Alfa, quilo Fátio 3, 2590. Muito bom dia, gol 2096. Pode esperar da pista 10, pronto. Gol 2196, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 060 graus, 06 nós. Está autorizado a alinhar e decolar da pista 10, ou 2196. Romeu Charlie Mike Indy, autorizado, ingresso na pista, reporte alinhado e pronto. November, Oscar Romeu, autorizado ingresso na pista de decolagem, atento à aeronave iniciando Tá, prosseguindo táxi pela pista 197 até a cabeceira. Se estiver condições autorizado, decolagem a partir da interseção Proaçu, corredor Axé. Ajuste 10 no 50, 060 grau 05 nós. 27? Táxi autorizado via parte Índia, ponto de espera no 9 decimal 95, ajuste na 0 no 5 agora, bom voo. Parte Índia, 295, ponto de espera, 2096 decola. Gol 2196, decolar 209, chame o controle em 1, 19 decimal 35, bom voo. 1935, gol 2196, bom dia. Salvador, muito bom dia, gol 2196. Gol 2196, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, totalizado vai direto Leda. 360, Leda, gol 2196. Decolado 2190, através do farol de Tampuá, transfere o controle em 119 decimal 35, bom voo. Samara 1935, através do Tampuá, 90 horas com Romeu. Papa Romeu, Charlie Maquin já ainda mantém a presente posição, aguardando autorização para decolagem. Devido ao tráfego, decolou no perfil da saída da EL da pista 10. Expansão 1.500 pés, aciona 0112, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. Para 2733, acione o 01131, o transponder, e para acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 95, confirme o Galber. Estou quase na região do Guatemi. Certo. Não, Zé Bosca Romeu. Zé Bosca Romeu, confirme intenções sobre voo. Salvador Oscar Romeu, a intenção é voo Salvador com destino a Serra Novembro, Vitor Bravo, Valença. Bem. Papai Romeu, Vitor Hotel Delta. Fique atento ao Novembro Oscar Romeu, no litoral sul, no sentido farol da Barra. Decola da 17, primeira curva à direita. Segue corredora Xé, aciona 0127. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. Itapuã em direção ao farol da Barra, mantendo o litoral 1 no meu pé. Caralho, eu tô sentindo isso aqui. Já me passando para o setor norte da 10 e vai retornar para a gente mais. Controle o 99 carro meu, tem condições de manter a proa 260 para Valença? Roberto Romeu, estou autorizado a voar direto Valença, reporte 20 milhas afastados de Salvador, que negar 1015. Reportará, 20 milhas, 90 horas com Romeu. Você decolado aos 13, chame o controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, vou chamar aí. 3304, autorizado o acionamento, chama para o push. Eu, Charlie Mike Índia. Papá Romeu Mike, Charlie Índia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 940, está autorizado após 2000 pés direto coral. Gente, perfil da Coral, após 2000, direto Coral, Charlie Mike India. É o Papá Romeu, Charlie Mike India, ok? Afirmativa, Mike, Charlie India. Negativa, é Papá Romeu, Charlie Mike India. Papá Romeu, Charlie Mike India. Sim, irmão. Repita a mensagem. 13179, alinhado na 1-0. Registrou 13179, aguarde a liberação do controle. Agora. Controle, autoriza o Charlie McKinja desvio à esquerda na proa 2-0 por aproximadamente 40 milhas. Divide desvios, confirme a proa, Papá Romeu Charlie, Mike India. 2-0. Desvio Mike Charlie India, após ver Coral. Gente, Charlie Mike India, ele desvia após Coral. Papá Romeu Vitor Hotel Delta? Escuta, Vitor Hotel Delta. Hotel Delta, confirma a intenção de sobrevoo? Ele já está retornando para Indimar, já tá, já cruzou o então no zero para volta a Indimar. É, está quase coordenação 14. Coordenação 14, Vitor Hotel Delta. O 2196, chame o centro Recife. Frequência 125 decimal 1, alternando 33 decimal 25. 25, 33, 25, gol 2196, bom dia. Papá Romeu Vitor Hotel Delta, chame a torre 118 decimal 95. Vitor Hotel Delta, copiou o controle? Módulo Bota 3259, pronto, copia Curitiba. Sou Célio 2733, autorizado táxi, reporte em ponto de espera, táxi foi o hotel. Autorizado táxi, reportaria do ponto de espera, táxi foi o hotel. Primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5521, controle 119.35. 935. 935. Papá Romeu Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta Torre. Cajazeiras, retorna para Indimar. Sente Hotel Delta, ajuste no 0 no 5. O vento 090 graus, 04 no nós. Reporte ideal no final da pista da Enrimar. Reportará o final da Enrimar, o Vitor Hotel Delta. Sete, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 3304. 9579. 050. Sub inicialmente até nível de voo 060. Tempo 3179, 060. Deu. Van 3179, na proa de Ilheira, está autorizado subida para nível de voo 320. Informa o tráfego, a sua posição de 1 hora, 13 milhas, com rumo sudoeste, cruzando nível de voo 080 para 140. Se for necessário divisa à direita, informa o controle de Salvador. Bom, Arato, direto 320, 3179. Weber Alfa Romeo, atraso conhecido a informar, livre frequência para coordenação. Delta, bom dia. Controle, o Charlie na Índia, tá visual, solicita como destino nível 125. Papá Romeo Max na Índia, sua forma foi modificada a zona 220. Autorizado subida até nível de voo 120 com referências visuais. Corrigindo, 125. Reporte quando já vão na prova de Léus. Gente, o Papa Romeo Charlie mais índia subindo 125. Vai chamar quando você na prova de Léus. Paxan 33041-62-320, Ribeirão Preto. 162, confirma. Afirmo. 3304, autorizado, táxi. Via baixo, 1-1, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95. Ajuste no 095, Mongol. Ele está com via baixo, ponto de espera, chama torre 123. Tango, Yankee, Romeu Tango, bom dia, aguarda um instante, cópia. Confirma, encontra-se compatível? São 3179, tráfego superado, a suposição de 3 horas e 8 milhas. Centro Recife, autoriza direto Tadna. Ok, direto Tadna, 3179, obrigado. Airbus 5 Airbus da companhia passar retaguarda, coordena o equipe de sala, chama táxi. Airbus 5, autorizada a chegada a Mari, direta para nível de voo 120, que é legal, 1015. Ok, 1015, forma dá uma 10 dias à esquerda, para estar numa sexta informação aqui, quando possível, para o editado, ok, senhora? Passiva, pode ir e veitar. Pode ir e tá. 8 decimal 95. Força Aérea 2733, informo no momento o teto 1000 pés, 4000 de visibilidade. Estamos operando instrumento, condições meteorológicas de instrumento no momento. Meu nome é Taxi, Torre 118 Decimora 5, Yankee Romeu Tango Mongol. 133 Decimal 25. 251-3325-7179. Lima, Alfa Romeu, Torre Salvador. 07, prossiga. Passar um Yankee Romeu Tango. Yankee Romeu Tango, autorizado o acionamento, reporte pronto para o TAC. Você é o 2733. A possibilidade de ficar o circuito de tráfego visual da ONU-SEC, a gente pode manter, ficar sujeito ao tráfego também, espera a gente estar porra focada. O Sério B733 aguarda, será analisado. TAN 3304, autorizado a alinhar e manter pistola zero. Ali mantém 1-0, TAN 3304. Já Papa Romeu Lima, Alfa Romeu na escuta, Torre. Teste no momento, o Salvador operando o instrumento, 1000 pés de teto, 4 mil de visibilidade, deverá aguardar para a decolagem. A 3304, alinhar decolagem autorizada, pistando 0, vento 100 graus, 109. Alinha decola, então 3304. Vadia 07, agora sim, recebo seu contato radar. Está autorizado, subida para o número 10, direto destino. 21, 07, autorizado, subida para meio, chama visual do Raiposo, Vadia 07. Autorizado, Vadia 07, subida para o número 10. Sim, obrigado. Controle, Salvador, ponte de metrô, está assistindo o mundo, 7-0, visão de esquerda da rota. Panamé 312, aço de identificação, desce inicialmente para nível de voo 120 após desvio de voo ITAP. Inicialmente desce 120 após desvio de voo ITAP, Panamé 312. Desce para mais 15. Papá Romeu, Romeu, Fox Trot Lima. Papá Romeu, Romeu, Fox Trot Lima, prossiga. Temporado de Aerolíaco, então é o de Salvador. Estamos tendo 500 pés na linha do litoral, está afastado de 12 milhas. Está. Romeu, Fox Trot Lima. Seu Fox Trot Lima, confirme e transponder acionado. 0150, estamos tendo 500. Sobre a Fox Trot Lima, mantenha condições visuais, 500 pés, CNH 1015. Reporte na rotatória visual com campo. Rotatória visual com campo, com a Fox Trot Lima. Já termino. Reporte na papá para decolagem. 259, chama o pronto para o táxi. Saída, Arbor. 360, Arbor. 3. 304. 2714, bom dia. Autorizado Barreiras, conforme rota, nível 160. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perto de saída Momo, transição VATAP, aciona 5532, controle 119, decimal 35. 160, 190 autorizado, com transporte, decola da 190 com curva esquerda na roupa, condução batata. 32 transporte, decimal 35 ao controle. No 4, fechamento correto, no patch 3, em pronto. Quase na saída da água. Alves. 7, o vento 100 graus, 190 nós. Afirmo, pista 35, decolagem autorizada. Vento mantém 100 graus, 100 nós. Graças. A 3604 vai direto a Elefa. Elefa 3604. E aqui o meu tango decolado aos 30. Aciona o transponder 01167, chama o controle em 1-19 decimal 35. 0167 locado, 10935 agora, graças, bom dia. Ligador. Desce a 2000, com 1015, infantaria que estabilizar gol 1-1-9-4, por exemplo. Na aeronave da polícia. Meia 312, desça para nível de voo 050. 050, meia 312. Dia 07, fique atento ao Robson 44, decolado de Salvador para a Serra Índia Coimbra. Vento do tráfego, botou a 7 minutos para pouso na Ford, dentro da área proibida em Camaçari. Papá, Romeu, Foxtrot Lima? Só escuta. Meu Foxtrot Lima, como é onde é essa base de manutenção de transponder? Confirma, Romeu, Foxtrot Lima? Papá, Romeu, Foxtrot Lima, o controle Salvador questiona essa base de manutenção. A minha base de manutenção é Aritec. São Paulo. Sobre a Foxtrot Lima, é preciso que o senhor verifique o seu transponder. Está intermitente, modo off, Charlie. Eu perco o contato radar com o senhor. A firma que vai é verificar. Papá, Romeu, Charlie, Mike, Índia. Uma milha para terminal. Ilhéus, serviço radar encerrado, mantém nível de voo no 25 e chame o controle Ilhéus. Frequência no 20, decimal 1. Papa Romeu Lima, Alfa Romeu, confirma o terrado. Índia. 3859, autorizado táxi. Índia até o ponto de espera, no ponto de espera a torre 118 decimorado 5, ajuste no 0 no 5, no voo. C15-1995, na rotatória agora com 307, fica atento ao mesmo. Afirmativo, tá atento ao meu foco da aqui. Papa Romeu Lima, Alfa Romeu, controle não autorizou a decolagem visual especial. Deverá aguardar a abertura do campo. Telemé 312, vai seguir tráfego 12 horas, 12 milhas. Vai seguir o combo número 2, desça para 2.000 pés, autorizada final de procedimento ILS X-Ray, após ser estabilizado no localizador. Consegue o combo número 2, desça 2.000 pés, vai informar estabilizado no localizador do X-Ray, no Janeiro 63, ponto 2, confirmando o 15. Afirmativo, QNH 1015. 015-3.2. Aeronave de aproximação para Salvador, informo que Salvador opera instrumento, teto 1.000 pés, visibilidade 4.000 metros, chuva leve sobre o campo. 1-1-8-4, gente, obrigado. Controle, Ian, comentando, visual com terra em dia, conhecendo para pouso. Começamos, autorizado a levar frequência para coordenação. Cabo, para pouso. Romeu Fox Brasil Lima, chame a torre, 1-1-8-9-5. É bom, Romeu Fox Brasil Lima? Afirmativo, Papá, Romeu, Romeu, Fox, Trax, Lima, chame a torre, 118, decimal, 95. 1895, Lima. Falou, Gil, Capo Pouso. Trax, Lima. Papá, Romeu, Romeu, Fox, Trax, Lima. Tá passado 4 milhas, o Romeu, Fox, Trax, Lima, vai pouso na 17. Gente, Romeu Foxtrot Lima, justo no 0, no 5, reporte final de 3 milhas da pista 1-7, da sinora 1-7. É, vou zerar 3 milhas da 1-7, Romeu Foxtrot Lima. Salvador, o voo 2065, só queria informar a saída prevista para Guarulhos. Provável é da Euleta Motiva, se for sair na Upper 1-0. Da Euleta Motiva, vai ser pela Upper 1-0, gente, obrigado. 648, acione identificação. Esse iniciamento é do nível de voo 120, tem condições de voar mais e dar presença? Afirmativo, tem condições de voar mais e deve estar 120. Controle, é o Azul 2780, sem informação novembro. Azul 2780, aciona identificação, reporte para descida. Identificou, então não deu de descida 2780. 2780, desça para 5.000 pés, que é legal, nós 015. 5.000 com 1.015, 2780, obrigado. Azul 2780, vitoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 060, seu limite é o localizador. A 3859, decolado os 36, chame o controle em 119, decimal 35. 935, bom dia, obrigado. Tá de base para final 17, Romeu Fox Trot Lima. Romeu Fox Lima, reporte curta final, pista 17, vento 090 graus 05 nós. Autorizado pouso pairado na cabeceira 17, aguardando para prosseguir, informou tráfego a 1 milha de Simbra, no marcador externo. Ah, afirmativo, pouso pairado a 1700 Fox Trot Lima. 359, Arbor. 3259, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via Arbor. 360, sem restrições, Arbor. Quilo, irá efetuar o pouso pairado na cabeceira 17, não interfere com o tráfego. Certo, vou no 104. Foi SAP, igual 648. SAP, 2780 vai ser o número 2 na aproximação. A descida mantenha 210 nós. 210 será o número 2, 2780. É, condições de alternada presente no plano para instrumento e com controle, sem estiver na sala, é possível? Deverá apresentar CHG na sala IES, se for sair 2733. Tá certo, vamos tentar aqui, de volta. Vamos no 84, visual. Só mais um cadinho, pra que estamos vendo uma chuvinha aqui. Agora sim, visual, meu pé, hein? Gente, gol no 184, vento 090 graus, 04 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso autorizado, gol no 184, certo. Gente, Fox Lima, aguarde. Confirme o local de estacionamento? Sim, 7, aguarde a passagem do Boeing 737 da Gol. Meu nome é 21, acendo identificação, autorizada a chegada da Bons e desça para nível de voo 060, QNH-10-15. Mantenha a proje Bons, voo no 621, corrigindo a proje Alagoinha. Foxy, autorizado o táxi de imediato para prosseguir para o pátio 5 e forma o tráfego a uma milha do marcador externo, agilizando na medida do possível. Força aérea 2733, de acordo com o meteorologista, da previsão de melhoria de 1 a 2 horas. Mas de acordo com a experiência do meu instrutor, acredito que em menos tempo deverá melhorar. 2733, está mantendo posição. Bom, no 184, no solo de 40, libera a passagem direita, taxi Foxtrot, chame solo em 121 no decimal 9. Direita, Fox, 219, no 184, já. Tomei o Fox Lima, pista livre, ao estacionar, frequência livre, um bom dia. Ela, aeródromo, momento para conformidade por instrumentos. Peço para aguardar alguns minutos para... vai ser melhor nas condições meteorológicas. Chame daqui a alguns minutos. Fala, Gol 1184, bom dia, Lebrona Silva. 1184, ataque seria Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04, Gol 1184. Está estabilizado, ele é a Sexfreda 10. Gente, Oceanair 6312, vento 030 graus, 04 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado, pouso, pistão no zero, Oceanair 6312. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 030 graus, 04 nós. Sim, autorizado, pouso, pistão no zero, 6312. Antes de subida. Recebe tráfego, sua posição de 11 horas, 25 milhas, com rumo nordeste, cruzando o nível de voo 140 para descida para 050. Afirmativa, você vê tecnicamente até cruzar o 140? Afirmativa. Ok. Azul 2780, se possivelmente a razão de descida, devido a tráfego, sua posição de 2 horas, 20 milhas, cruzando o nível de voo 20 para 360. Ok, aumentando a razão, como colocamos 2.10.2. Azul 2780, desce até 4 mil pés. A 4 mil, 2780. Azul 2714, autorizado. Estacionamento, porte pronto para o táxi. Fui pro Admari para a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, que é legal na 015. Ok, deixando para 050, com 1.015. Solicita manter a proa, se possível, com em torno de 30 milhas, devido a uma formação de código a bode. Depois voa na proa de Admari ou do ano que é autorizado. Ano 23, após desvio, se tiver condições veitadas. Veitadas, após, obrigado. Azul 2780. Vamos tirar para passar o curso do localizador, seu novo limite que dê mais 120 de cima. Se possível, reduz a velocidade para 190 nós e razão de descida a seu critério. Gente, razão é nosso critério. O limite agora é a 120 de cima. Vamos tentar reduzir para 190. 03. Civilidade de Alfa e Juliette, direto portão 3, Janela 63, no 2. Identificação autorizada a chegada. Bom, se desça para nível de voo 070, Senegal na 015. Bom, seu 070, Janela 63, no 1. Massivo, Xané 63 no 1, é o número 5 na aproximação. Se possível, reduza a velocidade para 2509. Massivo, reduza 2509, 63 no 1. Xané 3859, grato pela colaboração. Se possível, é autorizado manter a razão de subida a critério. Chame o controle, chame o centro Recife. Frequência no 28.8, alterna no 26.0. 288.260, bom dia, Luiz. Sim, se eu vou local, e qual vai ser o setor do voo? Vai passar quantas milhas? Gente, só mais um minuto. Voo 621, desça para 5 mil pés, QNH 105. 5 mil, 0, 1, 5, 621, Lagoa. É um pouco mais à frente aí, né? Você dá um pequeno desvio, a princípio pela esquerda, ok? Gente, é o número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2209. Positivo, está iniciando a redução. Bom, dependendo da situação, então é pessoa de vir pela direita aí. Gente. Uno, alterna palma. Gente, o azul 27 no passo, tá? Que seria pátio 3. Vai da passagem ao Airbus da Avianca, no táxi, depois prossegue via Pátio 1, Índia. Conta de espera no 0, torre no 8, 395, ajusta no 0, 195. Bom dia. Gente, Pátio da passagem ao Avianca, boa Pátio 1, Índia. Conta de espera chama 295, 2714, bom dia. Combo 23, número 4 na aproximação, reduz a velocidade para 2209. 220, quando? Bono 621, desça para 4 mil pés após desvio e pelo. 4 mil após desvio e pelo, do 621. Xané 63 no 1, desça para nível de voo 060. 060, Xané 63 no 1. Bom, Mike Fox 9 Serra, né? Escuta. Autorizado visual especial para TGL em Valença, decola da 17 com curva à direita, corredor axé no meu pés, até a liberação do controle de Salvador. Controle opera em 119.35, a torre 118.95, aciona 0126, Mike Fox 9 Serra. 95. 1895, sim. Será que será que para acionamento táxi, eu estou vindo no 8, 295. Bom dia. 223, é possível executar o ILS Whisky para 10? Afirmativo, programe o Serra Vita 366 para o ILS Whisky após o TAP. Ok, obrigado. O 621 tem condições de Baduna? O 621 no mais 3 milhas aí eu vou Duna. Afirmativo, o 621 após desvio e Duna desça para 2500 pés. É o número 3 na aproximação, tráfego P7, com a posição de 1020 milhas. Positivo, então, logo em seguida, esquerda zona, descendo a 2500. Vai, Condor 23, desça para 4000 pés e reduza a velocidade para 2000 nós. Número 4. Negativo, 4200. Então, sob coordenação do controle, para resolver o serviço de tráfego visual posteriormente. A pista é a 10, saída pouca. O funcionamento 273. Cotejamento correto, pretende decolar na interseção. Afirma, da interseção, para a saída 273. Gente, mantém o ponto de espera. Está mantendo o ponto de espera. Bom dia, Azul 27 no 4, ponto de espera 1-0, pronto. Azul 27, 1-4, bom dia, mantenha o ponto de espera. 1-648, na escuta? Estou na escuta, esperando para poder falar baixado, travado. Sente no 648, o vento 070 graus, 02 nós, visual com campo? Negativo, ainda não. Sente, reporte visual, voo no 648. Chove sobre o campo? Negativo. É aqui na aproximação, estamos a 2 milhas. Agora avistando, voo no 648. No 648, vento 080 graus, 03 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso na 10, voo 9, no 648. Azul 2704, Aduna, complete a aproximação, me chame a torre 198, decimal 95. 1895. Azul 2780. Bom, 621, desça para 2000 pés, autorizada, final do procedimento LF7, sua resposta estabilizada no localizador. 2000, livre LF, 621. Série 2733, condições de decolagem da interseção? Afirma, Sotero 2733. Gente, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a alinhar e manter pista 10, preparando-se para a decolagem de imediato. Afirma, após a passagem do tráfego que pousa, alinha e mantém preparando-se para imediato. Bom, no 648, no solo 51, libere a próxima direita, toque foi Fox Trot, chame o solo em 121, decimal 9. Libre a próxima, 219. Azul 2780, bom dia. Azul 2780, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso, reporte visual com campo, ajuste 1-0 no 4. Ajuste 1-0, 1-4, vai reportar a visão no campo. ILS Whisky. 366. Correção, Força Aérea 2733, o vento 090 graus, 04 nós, decolagem autorizada, pista 1-0, pessoa de saída PUCA. Alegre da coragem, saída PUCA, o 2733. Edgate 01. Alfa Juliette 01, voo 649. Saira 2733, decolado aos 53, chame o controle em 1-1-9, decimal 35. Controle 1-1-9-35, Saira 2733. Azul 2704, ponto de espera pronto. Gente, Azul 2704, mantenha o ponto de espera. Controle Salvador, muito bom dia, Saira 2733. Gostaria 2733, prossiga conforme autorizado. Prossegue conforme autorizado, 2733.